7 em cores. De repente, o arco-íris se desata na água límpida e contente do ribeirinho da mata. O sol, ao véu transparente da chuva de ouro e de prata, resplandece resplendente no céu, no chão, na cascata. E abre-se a porta da arca, lentamente surgem francas, alegria e as barbas brancas do prudente patriarca. Vendo ao longe aquela serra e as planícies tão verdinhas, diz Noé, que boa terra pra plantar as minhas vinhas. Ora vai na porta aberta, de repente vacilante, surge lenta, longa e certa, uma tromba de elefante. E de dentro de um buraco de uma janela aparece uma cara de macaco que espia e desaparece. Os bosques são todos meus. Rujo, soberbo, leão. Também sou filho de Deus. Longe o arco-íris se esvai, e desde que houve essa história, quando o véu da noite cai, erguem-se os astros em glória, enchem o céu de seus caprichos, em meio à noite calada, ouve-se a fala dos bichos na terra repovoada.